balança coqueiro e eu mirando céu e mar. Entre as folhas vem sol se lambuza no seu olhar. Bala balança coqueiro e eu mirando céu e mar. Entre as folhas vem sol se lambuza no seu olhar. A lambada envolvendo gente de todo lugar, mexendo o corpo todo, tentando lambadear. Eu vou, menina bonita, me leva que eu vou, também tô dançando essa dança do amor. Eu vou, menina bonita, me leva que eu vou, também tô dançando essa dança do amor. Balança coqueiro e eu mirando céu e mar. Entre as folhas vem sol se lambuza no seu olhar. Bala balança coqueiro e eu mirando céu e mar. Entre as folhas vem sol se lambuza no seu olhar. Lambada envolvendo gente de todo lugar, mexendo o corpo todo, tentando lambadear. Eu vou, menina bonita, me leva que eu vou, também tô dançando essa dança do amor. Eu vou, menina bonita, me leva que eu vou, também tô dançando essa dança do amor. Gira, gira, pião. Não pode parar.